Salvador, até Rádio 1, 2, 4, para o táxi. 1, 3, 2, a voz, ao pé no Galeão, 3 horas e 40 de altura. Já no procedimento, já estamos buscando lá. Bandeira 632, hoje. 562. Autorizado até o 362, até o 9, 1, 2, 4. Salvador, uma boa noite, azul 4062, habilitado em SMS. Azul 4062, continuando com a estimação, avança autorização de pouso, ajuste no 020, pista seca. Este ajuste no 020, azul 4062. Após a companhia, veio Juliette, portão 2. Azul 4062, ponto autorizado, pistão 0, vento 190 graus, 059. Autorizado pouso, pistão 0, azul 4062. Continua a aproximação, a voz puxa ali. Bruno, Bruno, Bruno. Autorizada a decolagem, então 9-1-2-4. Executou a instrução? O TAM confiou que está autorizada a decolagem, confirma. Autorizada, a instrução saiu. 4062 confiou, partiu, partiu. Mantenha-se daquilo, já com tráfego iniciando pushback. Após o mesmo inicial táxi, seu ingresso no pátio, a posição é 2.000. Mantenha-se daquilo, aqui, passou. Já. Voo 1228, pouso autorizado, custando a 0, já entra na 0 graus, 0,5 graus. É depois, pista na 0,2. Está na 0,24, decorado 2,24, no controle 1,20, décimo 8. 08, boa noite, está na 0124. Controle Salvador, é o 0924, uma boa noite. 9124, contato radar na decolagem de saída, São Vona, 340. São Vona, 340, 9124. Modificação para 4 Lima. 4 Lima. 228, fala 26, mantenha me escuta, prossiga o táxi via Alfa, chame antes do bilhete. Alfa, Juliette, bom, 226. Apenas 934, acione a identificação, chegando da Majona e se mantendo no visual 050. Autorizado Duna. 3 Juliette, portão 1-1, gol 9228. 1-1, não, portão, gol 9228. Gol 9440, próximo, cara, próximo. Alinda Cola, 140 Brás, 05 Norte, gol 9445. Linda Cola, gol 9445. Contra a licença, todo 295. 295, obrigado, boa noite. Norte, passaria 2224 no ILS. Sente, passaria 2224, continua em aproximação, aguarde pista livre, ajuste 1020, pista seca. 2224. Estamos com outro, chama Recife, 95 de Smiley. 5 horas, a 9 horas da espaço. Passaria 2224, pouso autorizado, pistão 0, vento no 30 graus, 0619. Pouso autorizado, pistão no 0, passaria 2224. Gol 9445, decolado aos 31, chama o controle em 2028. 208, gol. 9445, obrigado, boa noite. Tá bom. Segundo as 934, 2 para 2 mil, 6 instruções, 2 x 20. Autorizado o procedimento, fechando estabilidade. Descendo em 5, autorizado o procedimento. Passaram os 2224, sola os 34. Libera direita, mantém escuta, alfaquilo, parte 3, fica atento ao sinalizador. A sua escuta, alfaquilo, parte 3, fica atento ao sinalizador das 224, passarelo. Agora 37, boa noite, oficina de notificação, chegada boa noite de ONU, Verduna, e desça para nível de voo 050. Bandeira 9445, chama o centro de Recife, em 125, do sinal ONU. 25, ONU, ONU, 945. Contra, bom dia, senhor, minha explicação, chegada bem mais de uma. Desce e mantenha o nível de voo 050, gol 9024. Gol 037, autorizado do estilo para 2010, está cancelado as inscrições, registro no 020. Gol 9934, chama a torre, 1998, da sinal 95. Resultado, por favor. Gol 9934, avistar, pouso autorizado, pistão 0, vento no 20 graus, 109. Livre pouso, 9934, pistão 0. 9934, Santos 46, libera a direita, táxi na minha escuta, via alfa, Kilo Pat 3, posição 1 no Romeu. Direita, alfa, Kilo Pat 3, 1 no Romeu, pessoal. A questão não se foi. Gol número 4, 2, corrigindo, gol 9024. Desde o final do procedimento, eu já disse que estou agora desse parabéns no PED. Reporta habilitado, ajuste em 0-2-0. Parabéns, eu reportaremos estabilizado. Gol 9024. Estabilizou o gol 9037. 1037, continuado procedimento, chama torre 1918, posição 95. 895, boa. Gol 9037, estabilizado. Gol 9037, o status autorizado, vento no 30 graus, 929. 130.12, está autorizado, gol 9037, por favor. Autorizado, reporte ao término. Gol 9024. Gol 9024, completo chame torre 1 no 8. 18 95, 9024. Bom dia, Salvador, gol 9024 e alerta 1 a 0. Gol 9024, continua por aproximação, agora de pistolinha. 9024. 37. Nosso alvo é o 105, liberou o Zetec seu foto, montanha escura, táxi autorizado, via Alfa Quilo, posição 2 Lima. Alfa Quilo, não se escuta, posição 2 Lima, como na 037. Salvador, passarela 2232, alguma previsão para cópia? Aguardo, tô pronto. Autorizado, Vitória da Conquista no 180, nível VO do plano de voo, decola 1-0, após a decolagem em curva direita. Perfeito saída, arbor 1, transição LF, aciona 5025, controle 120, decimal 8. Autorizado, Vitória da Conquista, nível 180, já foi parte do plano, saída, arbor 1, transição LF, decola 1-0, curva direita. 5035 transponder 1-2-0-2-8 controle, parceria do 2222. Ok, corrija o transponder, 5025. 5025 e informa que não cumpre a restrição superior, parceria do 2222. Ok, cumpre a restrição inferior da CAT, chama pronto para o push. Já está pronto para o pushback, parceria do 2222. Ok, qual é o tipo de solta com o tráfego da Gol ingressando no CAT? Dá-la com mesmo assim de evitar conflitos e chame para o TAC. Como se eu estiver com a pausa do gol, eu passarei 2-2-2-2 para o TAC. Gol 9024, Paulo 59, mantém-me escutando, beira direita, proteja o táxi de Alfa, Juliette, portão 10. Alfa, Juliette, 10, Gol 9024. Gol 9024, modificação da infra-aero, que é chame antes da Juliette, vai prosseguir para o portão 03. Chama antes da Juliette, prosseguir para o 03, 9024. 2222, acionando a identificação, Ana Prode, Duna, reposto com a minha portuguesa, na chegada a Mauro. Curva do Duna, da presença, Ancial. Passarei 2221, número 1 na aproximação, desça para 4000, destino 020, passado em restrição de altitude de velocidade. 220, Duna, 4000, reposto. Estou numa instrução, foi de reporte pronto, ajuste no 0120. Ajuste no 020, via Alfa e Yin, Pátio e Yin, de Alfa 322, já passado pro gol. Gol via Juliette, portão 3. Via Juliette, portão 3, gol 9024. Operacional, escuta. Tá na escuta do solo. Autorizada Daniela de Colau, já entra uma 20 graus e uma 09. Autorizada Daniela de Colau, passarei do 2222. box finalizado. Bom dia. Bom, senhora, teve uma mudança aqui na posição 14 de rota, está com a aeronave da Bianca. Foi solicitado para ser rebocado para a posição 12 de rota, ok, senhora? Ok, gente. Ok, senhora. Passarei 2218, decolada 08, encontrando 0028. Controle 10218, passarei do 2218. Controle Salvador, passarei do 2218. Passarei do 2218, contato Rodana, decolagem, se prepara em níveis de voo 180, saída Arboruno, até os 2.3 autorizados ao elétrico. Subida para 180, saída Arboruno, após os 2.3 voo elétrico, ao passarei do 2228. Fizeram sendo identificação e a chegada a Bomé de ONU, desça para o nível de voo 050, ajuste voo 020. Eles vão estar com o tempo 3179. Voo 749. Confirme. É o voo 7491. Voo 7491, na guarda de código, por gentileza. Assista. Hotel Alfa na Ponte 2. Prossiga. Solicitar autorização de rebote da Ponte 2 para remota 103 da ponta de trás da Israel. Tudo bem, tinha o tempo. Prossiga, cara. Ele deu 2 autorizado final do procedimento da 7-6, dessa para 2 mil pés na costa do lado. 2 592, assino identificação, investigada por mais de ônibus, dessa para o número de voo 060, ajuste voo 030. Gente, 7, com Romeu, informação de Ana e Guarulhos. 7, 4, 7, 4, 7. 9, 4, 7, o 749 no copo, 749 agora só. Autoridade Serra Alfa, Eco Lua, nível 360, via peso 1-7, após conforme rota do plano. Decola 1-0, após a decolagem curva à direita, perfil de saída arbora 1, transição elefa. Aciano transponder 5032, controle 120.8. 360, está autorizado para Ezeiza, rota Uppersuru 17 e após segue rota de first goal. Decola da pista 10 com curva direita e o transponder suba. 10 com curva direita na árvore 1. 5032 o transponder, o controle em 120.8 está pronto para o curso da história. Saída árvore 1, transição elefa. Transição elefa, ok. Ok, agora para iniciar o curso deck. Então, por gentileza, vai iniciar o pushback sem contato. Autorizado e vai ser um contato. 7491. Boa noite, parceira 2222, baixou e travou. Temos parceira 2222, avistado, posto estabilizado, estão a zero, vento, 120 graus, 09 de nós. 7, 10, falso. Estou autorizado no ar de 4, desça para o nível de 0050.